Dai-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia, meus companheiros, amigos, ouvintes, você que está junto conosco nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, um domingo do nosso inverno, mas que de inverno não tem nada, só o sol de inverno, que é um sol mais gostoso, as coisas ficam com cores especiais. É o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Alain Diniz Souza. Hoje é dia 8/8/2018, é um monte de 8 hoje, né? Agora são 9h33 desse nosso domingo gostoso. Começa agora o nosso programa Visão Espírita. Neste programa discutimos temas como a relação do mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus. Participa do nosso programa hoje Luiz Pessoa Guimarães, o nosso amigo Geraldo, está lá para Santa Catarina com o irmão dele, ouvindo a gente agora, né? Está lá ouvindo, vê se ouve direitinho aí. Não é porque está de férias que não participa da gente aqui, não, hein? O Espírito de Verdade, em resposta à questão 87, em um livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre nós sem que os saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você pode participar do nosso programa através do Facebook, Programa Visão Espírita, ou através dos telefones 3463-5068 ou 3463-5255. 3463-5068 ou 3463-5255. A Inês está lá postos esperando a sua ligação. Você também pode nos ouvir através do nosso aplicativo União Rádio Web, 24 horas de programação de ótima qualidade no ar. Ou é programação espírita ou é música espírita de primeiro nível. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, meu querido Luiz. Bom dia a todos que nos ouvem, né, em particular hoje o Geraldo e o Apoen lá em Daial, Santa Catarina, que possam curtir gostoso, descansar bastante. E nós damos um bom dia a todos os nossos ouvintes, que nós possamos aproveitar essa hora e meia, sintonizados, e possamos estudar e refletir a respeito da doutrina dos Espíritos. Muito bem, vamos começar a nossa primeira parte do programa fazendo a nossa prece inicial, Vinícius. Nós vamos começar hoje com a prece e depois vamos para a nossa reflexão. Então você que está aí nos ouvindo, sintoniza conosco, vamos unir nossas forças

Eu gostaria de chamar a atenção para uma questão muito importante. Normalmente, as pessoas que não se aproximam do Espiritismo, elas têm um certo preconceito, né? Existe alguma coisa lá de trás que elas têm assim, uma certa rejeição pela ideia. E se existe alguma coisa que nós não devemos fazer, é forçar a barra. E a minha esposa, eu era presbiteriano, ela é espírita, de família espírita, ela teve assim um estômago para me aguentar, e graças a esse estômago é que hoje eu estou aqui numa rádio falando a respeito do Espiritismo. Ela, em momento algum, ela forçou, abordou ou quis me convencer de alguma coisa. Durante todo o tempo que nós convivíamos juntos, a gente ia fazer o evangelho, porque os dois tinham o hábito do evangelho no lar, o presbiteriano também sempre fez o culto do evangelho no lar, e para o presbiteriano isso é comum. Agora, o fato de alguém querer te forçar sobre alguma coisa que você já de antemão não tem muita simpatia, é a mesma coisa que você querer forçar uma pessoa a comer um negócio que ela não gosta. Ela vai comer aquilo na marra, mas, em compensação, você, todas as vezes que ela estiver sozinha, ela passa longe daquele prato, porque ela passa a odiar aquele prato. E a minha esposa, com muita paciência, ela foi levando. Eu, no Evangelho no Lar, eu fazia questão, ela lia o Evangelho segundo o Espiritismo e eu lia a minha Bíblia. Eu carregava a minha Bíblia e lia a Bíblia. E ela nunca falou nada, sempre concordou, sempre fomos fazendo assim, até que um dia eu me interessei por folhear algumas páginas espíritas. Aí foi que nem uma areia movediça, né? Porque o Espiritismo, por si só, ele é assim. Nós não precisamos forçar nada. Basta que a pessoa respire um pouco do Espiritismo para que aquilo penetre e vá adiante. Então, se existe uma coisa que nós não podemos fazer com uma pessoa, é forçá-la a ler, a observar, a querer aceitar o Espiritismo. Aliás, o Kardec fala isso de cátedra. Ele diz assim, o Espiritismo não quer que ninguém se transforme num espírita, mas ele quer pura e simplesmente que as pessoas compreendam. Então, o que nós temos que fazer é pura e simplesmente falar e viver aquilo que o Espiritismo nos prega, aquilo que o Espiritismo nos orienta. E aí, através daquilo que Jesus falou há 2000 atrás, essas pessoas farão com que a luz que você seja capaz de brilhar, ela chame a atenção da pessoa. E isso basta, né? E, infelizmente, muitas pessoas espantam os seus pares porque querem fazer uma coisa que ainda não aprenderam no Espiritismo. Se existe uma coisa que os Espíritos respeitam, é o livre-arbítrio. Eles não impõem nada, nada a ninguém. Eles orientam, se a pessoa não quer seguir, eles pura e simplesmente se afastam. Você segue o que você quiser e você vai colher naturalmente o que você plantar. Às vezes a gente, principalmente quando a gente é novo dentro do movimento espírita, né, nós queremos arrastar todo mundo para o Espiritismo, né? E a gente constrange consciências com isso, né? E isso por hábitos nossos de outras religiões, né? Claro, a gente fala assim, não, nossa, eu quero que você vá também, eu quero. E às vezes tem pessoas que têm uma vivência espiritualizada muito maior do que a nossa, que está dentro do Espiritismo, né? Então a gente tem que tomar assim, um certo cuidado e precaução de não querer mudar uma natureza que já está organizada, que já está espiritualizada e já está vivenciando de forma diferente as coisas. E também, como o Luiz bem avisou, também não podemos constranger alguém a adotar um comportamento que nós achamos agradável, em nome de uma caridade, em nome de uma da gente achar que deve, e a pessoa fazer aquilo forçado enquanto está na sua frente, e depois nas suas costas fazer tudo ao contrário. E às vezes começa a virar até um propagandista negativo, porque vai falar, puxa vida, esse espiritismo trouxe para casa um fanático. Né? A gente tem que tomar cuidado. Mas nós temos o dever de educar os filhos. Então isso não quer dizer que para os filhos seja da mesma forma. Até esse filho ter maturidade para escolher por conta própria, na minha opinião, no meu ponto de vista, nós devemos fazer o filho frequentar a casa espírita, que para nós já nos faz bem. Então, mas a hora que ele quiser, ele escolhe. Ele escolhe depois dos 18 anos. Mas até lá, você como pai, mãe, educador, tem que conduzi-los para a evangelização, para a mocidade, tem que ir com você. Pelo menos uma vez por semana, né, Luiz? Tranquilo. Ou seguir alguma religião, né? Ou alguma religião que eles, por acaso, queiram. Por acaso, por exemplo, você é espírita, o seu companheiro é católico. Ah, tá. E é daqueles que acompanham a Igreja Católica. Pelo menos, ou oriente o seu companheiro e diz assim, olha, se você não vai levá-los na igreja, eu levo-os no centro. Isso aí. Uma religião, uma religiosidade precisa ser desenvolvida no filho. Mas é uma reflexão que nós já publicamos lá na nossa página do Facebook. Você pode reler, ler, deixar o seu apontamento, deixar sua pergunta, deixar sua consideração. Essa interação com você que está em casa, para nós é muito importante. Porque, veja bem, estamos aqui à frente no microfone, eu e Luiz, falando. Na fé que você está nos escutando, você só nos dá retorno se escrever alguma coisinha para nós, se telefonar para a rádio, né? A gente não sabe quem que está nos ouvindo, se está atingindo o seu coração, se está atingindo o seu entendimento, mas nós cremos que, pelos anos de trabalho e pelos vários retornos que nós já tivemos, que tem bastante gente no ar. E se você puder deixar uma pergunta, uma consideração, interage conosco e o programa enriquece com esses comentários. Nós recebemos, por exemplo, nesta semana, né, Luiz, uma mensagem convidando para um evento lá em Piracicaba. Evento, computador que está meio lento, mas vocês têm um pouquinho de paciência que a gente já entra já nele. Não está entrando aqui. É um evento que fala a respeito da vida dos animais na espiritualidade. Isso. Né? E aí a gente aproveita, inclusive, para fazer o comentário que nós nunca devemos nos esquecer que a base da doutrina espírita está lá no Livro dos Espíritos. Né? E o Livro dos Espíritos comenta alguma coisa a respeito dos animais. Agora, a obra, o Livro dos Espíritos, ela iniciou o processo. E Kardec, na Gênese, ele coloca a respeito da generalidade e concordância dos Espíritos. Aquilo que os Espíritos foram concordantes e deixaram o seu registro no Livro dos Espíritos, aquilo lá é a doutrina espírita. Kardec, posteriormente, escreveu vários livros e dois deles, o Evangelho e a Gênese, ele acrescentou, segundo o Espiritismo. Quer dizer, essas obras foram escritas obedecendo aquilo que foi dito no Livro dos Espíritos, sem contrariar nada que está lá. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com todas essas informações que advêm do plano espiritual, e aguardar que os Espíritos possam confirmar a respeito daquele assunto para que a gente possa dizer segundo o Espiritismo. Né? Então, nós não podemos nos antecipar em nada e fazer certas afirmativas porque são assuntos que às vezes precisam ser aprofundados. E, por exemplo, eu escrevi um artigo sobre aquela passagem Deus meu, por que me desamparaste? E aquilo lá foi um assunto que entrou na minha pesquisa do Vade Mecum Espírita. Se você for lá, Deus meu, você vai ver que 5 livros interpretam esse assunto. Os 5 livros falam de forma diferente sobre o assunto. Inclusive, um deles é o Kardec. Cada um emite um parecer que é diferente do outro. Então, não existe ainda um conceito espírita sobre esse assunto. Porque o conceito espírita se emite a partir da concordância dos espíritos sobre aquilo que nós queremos saber. Então, com relação aos animais, existem informações do plano espiritual, mas são opiniões de espíritos, né? E nós temos que levar sempre nessa condição. Aquilo que obedeça à generalidade e concordância dos espíritos, você pode confirmar lá no Livro dos Espíritos. E se não me falha a memória, o Livro dos Espíritos fala a respeito, por exemplo, que os animais, eles são criaturas de Deus, né? São, e que depois, inclusive, denominou-se como o princípio espiritual. Né? São seres que também sobrevivem após a morte, mas têm uma permanência no plano espiritual muito, muito efêmera, e eles são seres espirituais, porém ainda estão na carreira do processo de evolução. O ser humano, ele tem a racionalidade, tem a capacidade de discernir, tem a responsabilidade. E os animais ainda não alcançaram esse estágio. Então nós temos que todos esses assuntos tratar sempre com muita cautela, né? E que a gente possa estudá-los e aguardar, inclusive, mais informações do plano espiritual e com relação à concordância que nós vamos elaborando mais profundamente o assunto. É, daqui a pouco eu acho o cartaz, a gente está aqui meio com dificuldade aqui de achar, mas a gente vai achar daqui a pouquinho. E nós não podemos também deixar de comunicar que teremos este mês a nossa Feira do Livro Espírita lá em Piracicaba, do dia 1º de agosto ao dia 5, na livraria lá Espírita Allan Kardec. Você pode participar, a feira vai ficar aberta, né, para você ter acesso a ela, das 9 da manhã até as 20 horas, todos os dias, dia 1º, 2, 3, 4 e 5. Temos muitos livros lá na exposição, inclusive muitos livros de sebo, livros usados, a partir de R$5, tem livros de R$2, tem muito livro. É na Rua Voluntários de Piracicaba, 583. Apareça, vai ter bate-papo para jovens, vai ter muitos voluntários trabalhando, que você pode bater um papo, falar sobre livros. Apareça na Feira do Livro Espírita, que vai ser muito gostoso a sua participação. No próximo dia 14 de julho, sábado que vem, nós teremos um seminário com o nosso amigo Nazareno Feitosa, que ele vai falar sobre depressão e bipolaridade. Um assunto bem atual, vai ser no Centro Espírita Bom Caminho de Ártemis, Avenida Fioravante, Senedese 1455. Esses endereços todos têm no site da USE Piracicaba. E no dia 28 de julho também, né? Eu já vou anunciar aqui, farei eu um seminário na União Espírita de Piracicaba com o título Sociedade e Espiritismo. Seminário das 14h30 às 17h30. Seja, participe, vá até lá, vá conosco, né? É muito gostoso a troca de informações. E o Luiz encontrou aqui a informação do evento dos animais, né, Luiz? O evento é Curso Espiritualidade dos Animais, em Piracicaba, na data de 14 de 7 de 2017, que é um sábado, no horário das 10 às 12 horas serão, e das 13 às 18. Então aí tem um tempo bom para abordar o assunto, né? Rua Coronel Barbosa, 36, Piracicaba, Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. A inscrição ela deve ser feita através de um formulário, né? E as vagas são limitadas. Então, seria conveniente que se pudesse ir até o Fora da Caridade e fazer. E vai haver a cobrança de R$30, que é para a manutenção daquilo, porque você vai entrar de manhã e vai sair tardezinha, vai precisar se alimentar. E isso aí, então, que é feito a respeito do... que é a cobrança desse valor, né? Muito bem. São 9:56. Estamos estudando de forma sequencial as obras de Allan Kardec. Nesse momento, estamos estudando o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno é um livro fantástico, pouco lido pelo movimento espírita, mas com muito conhecimento importante, principalmente sobre a destinação dos espíritos após o seu desencarne. Nós estamos lendo agora o Código Penal da Vida Futura. E estamos no artigo número 29, se eu não estou enganado aqui. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. Enquanto não houver satisfeita a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Então, é a lei de causa e efeito, ação e reação, né? Então, todo o efeito, ele remonta a uma causa. E a gente tem que entender é o seguinte: nessa encarnação, ou seja, na vida presente, nós reencarnamos uns diferentes do outro. Um nasce aleijado, outro nasce muito inteligente, outro nasce bonito, outro nasce anão. E aí nós temos que entender o seguinte: tudo isso não é que Deus tenha tido uma preferência e feito cada criatura um mais bonito que o outro, e dado certos privilégios para uns e detrimento de outros. Deus é justo e bom. Se nós não entendemos assim, vamos estudar o assunto até que a gente consiga se convencer disso. Enquanto não se convencer disso, não adianta estudar nada, né? Você tem que ir na base. Você tem que acreditar que existe um Deus, que esse Deus é justo, consciente e é bom. Então, a partir do momento que você desenvolveu esse raciocínio, criou essa convicção, todo o restante você vai montar encaixando nessa premissa. Se Deus é bom, alguma coisa existe porque ele me fez diferente do outro. E aí, então, a reencarnação para você não tem mais dúvida, né? Eu lembro que uma moça que trabalhava em casa, ela estava com problema porque o marido dela era uma pessoa muito simples, tá? E o filho estava totalmente revoltado por causa do pai, porque o pai era muito bronco, aquela coisa toda. Eu falei para ela: manda ele em casa, eu vou conversar com ele um dia. Sentei com ele e pedi para ele que ele escrevesse numa folha a idade dele. Ele escreveu 19. Escreve a idade do seu pai. Ele escreveu 52. Ele acreditava na reencarnação. A reencarnação para ele era um fato, né? Então era uma coisa que não tinha discussão. Ele compreendia o assunto. Eu digo: você sabe que nós todos tivemos uma vida passada. Agora, espiritualmente, qual é a idade do seu pai? Ele eu acho até que expuniu o pai, né? Botou lá 2. Ficou 252. Coloca a sua. Ele botou 13. Aí ficou o dele, 1319. Eu falei para ele: olha os dois números, compara, 252 com 1319. Eu digo: quem é que tem que compreender quem? Acabou. Ele pura e simplesmente disse: não, acabou o papo. Eu entendi. A partir de então, a compreensão dele com o pai mudou totalmente, a ponto de um determinado momento, os pais se separaram, ele foi morar com o pai. Entendeu? Quer dizer, então, quando você entende a lei de causa e efeito, você compreende todo o resto e não se revolta com mais nada. Olha como tem gente atenta aqui, né? Eu falei que era 8 do 8, é 8 do 7. Eu estou adiantando demais o tempo, viu, Luiz? Obrigado aí pelo toque. A gente vai fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e até o mês vai chegando mais rápido. E ele pediu aqui, o Luiz Schein, lá de Limeira, para a gente falar sobre reencarnação de espíritos em gêmeos. Né? Esse é um assunto bacana, viu, Luiz? Eu vou pedir para você, para a gente falar no domingo que vem, ou a gente pode explorar alguma coisa? O que acontece? Ele fala, talvez, a questão dos gêmeos univitelíneos, né? E aí você vai entender uma coisa. Inclusive, seria mais ou menos a questão dos clones, né? Embora sejam gêmeos, eles são completamente diferentes. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né? E são exatamente quase que um corpo igual ao outro. Porém, você vai observar que um é teimoso, o outro é paciente, tranquilo. Se existe uma prova a respeito da existência do espírito e da criação, né, é exatamente a questão dos gêmeos ou univitelinos. Ou chipófagos. Era outra coisa que eu ia falar. As pessoas temiam muito que aquilo que se fez com os animais... A clonagem. Isso acontecesse com os humanos. E eu falo, digo assim, se ocorrer isso, vai ser a maior prova de que o espírito é criado, né? Porque só é um corpo parecido, exatamente, mas espíritos, né, individuais. Você vai, né, ter corpos quase praticamente iguais e os espíritos completamente diferentes. O que a gente pode falar dos gêmeos também é que são espíritos que têm muita afinidade. Lembrando que a afinidade pode ser simpática ou antipática. Isso, né? Então, às vezes, pode estar juntos por uma simpatia de afinidade. Tanto é que vocês sabem das diversas histórias de gêmeos que sentem coisas ao mesmo tempo. Um está aqui, o outro está lá do outro lado do mundo, sentem as mesmas emoções em muitas ocasiões. Por quê? Porque há entre eles uma afinidade de pensamentos muito grande. Tamanho é o tempo que estão juntos, né? E lembrando também que é um processo de reencarnação que aqueles dois espíritos ficam em quase um trabalho mediúnico de 9 meses na barriga. Os dois perispíritos praticamente amalgamados ali dentro daquele corpo, junto com o perispírito da mãe. Isso, exatamente. Então é uma ligação muito intensa. E outra coisa também é a respeito dos chifópagos. E dos chifópagos, Kardec não comentou isso, mas dos chifópagos nós temos aí opiniões, né? Então, vários artigos ditos por vários escritores, e são teorias, né? Quer dizer, então, que a gente tenha sempre em mente isso. São teorias. Enquanto não houver a confirmação no Livro dos Espíritos, são teorias que são abordadas. Com relação aos animais, aquelas pessoas que frequentarem esse curso, leiam antes as questões do Livro dos Espíritos, tá? Porque ele aborda, tem 5 questões que abordam o assunto. É a questão 590, 677, 723, 725 e 773. Aí nós temos o que o Espiritismo fala sobre os animais. Qualquer coisa diferente disso são teorias que necessitam confirmação. Muito bem. É isso que é gostoso. Você viu? O Luiz foi lá, falou: Alan, você falou que estamos em agosto, estamos em julho, e já manda uma pergunta para a gente comentar. O programa fica mais interativo e fica gostosa a nossa participação. Vamos aqui então ao nosso item 30. Subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas por temporárias constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta, tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, O médico nada tem que ver com isso. Então, a gente tem que apagar essa coisa de que Deus castiga, né? É dentro da lei de causa e ação, é causa e efeito, ação e reação, as coisas acontecem, né? Então, os problemas que nós temos são remédios que nós recebemos para nos curar. Agora, esse remédio nós podemos fazer que nem as pessoas fazem. Existem pessoas que vão no médico, ocupam um tempo daquele médico, o médico faz uma receita e elas pura e simplesmente fazem o marido comprar o remédio e aí depois chega e não toma. Quer dizer, vai sofrer a consequência natural. Então, os problemas que nós temos na vida nada mais são do que problemas a serem solucionados. E quando nós partimos para o esforço para a solução, nós estamos nos curando. Nós estamos tomando o remédio que nós precisamos para eliminar aquela chaga que nós temos espiritualmente. É interessante, Luiz, que quando nós nos deparamos com o sofrimento durante a encarnação, uma das primeiras perguntas que a gente sempre ouve é: por que eu? Por que comigo? Né? Quando a gente parar de se debater do porquê comigo e começar a entender o que eu tenho que aprender com esse momento, essa lição passa mais rápido, esse aprendizado fica mais suave, porque você está ali com uma oportunidade de transformação. Você ataca o problema objetivamente. E aí aquilo fica lições para a sua vida, fica uma etapa que você vai crescer com ela, né? Não é aqui falando que quando a dor, por exemplo, se estabelece na alma, no corpo físico, nós precisamos dos profissionais dessa área. Não estou aqui falando para abrir mão disso, mas entender nesse momento como a dor companheira do amor, né? Trazendo você de volta para um caminho que você se desviou por algum motivo. Então, aproveita esses acontecimentos para isso. Alan, você falou dos chifópagos e eu, erroneamente, falei que o Kardec não abordou a questão, ele abordou. Você vê o trabalho do Vadimé como é importante, bom, né? Está registrado. Na questão 212, perguntaram aos espíritos: há dois espíritos ou, por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? E os espíritos respondem: sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Quer dizer, existem, no caso dos chifópagos, dois espíritos coabitando o mesmo corpo. Então, isso é sempre importante a gente lembrar que são dois, né? Apesar do corpo estar unido fisicamente, espiritualmente tem dois ali. Isso. E Kardec foi até aqui. Quer dizer, agora existem teorias, né? Existem outros autores que elaboraram mais, fizeram teorias a respeito desse assunto. Nós precisamos aguardar a concordância dos espíritos sobre o assunto. Aí já é um outro momento. Isso. Um momento de estudo. Exatamente. De reflexão. Sobre então, se alguém perguntar o que, é que o espiritismo diz, ele diz isso aqui. Ele diz que existem dois espíritos naquele corpo. Muito bem. Vamos a 31. Porque elas vão até a 33. Então, acho que hoje era o dia da gente encerrar isso aqui, né? O Código Penal da Vida Futura. Vamos lá. Porque tem tempo. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como em espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Então, um exemplo clássico. O pai e a mãe não fumam, nunca fumaram, são pessoas assim isentas de vícios, e de repente nasce uma criança com problema de asma, com problema de bronquite. O qual é o sinal que é dado aí pela vida? Esse espírito, provavelmente, sempre colocando no campo das teorias, até que a gente tenha uma informação peremptória, né, sobre o assunto, aparentemente esse espírito em outras encarnações, ele pode ter sido um fumante, alguém que comprometeu a sua área perispiritual com o vício, e aí nessa encarnação ele apresenta esse problema, que nada mais é do que a solução para o problema criado no passado. A carne, ela funciona como uma esponja. Essa asma, essa bronquite, se escoa pelo corpo físico, causando sofrimento, e aquele espírito, vivenciando aquilo com resignação, com amor, ela vai limpando o seu corpo perispiritual através do expurgo das mazelas do passado, através do corpo físico. Então a coisa funciona mais ou menos assim. Nada mais é do que o resultado da ação de um remédio, que é a dor, que é a doença, para limpar aquilo que nós cometemos atrás. Muito bem. 32. Deus disse: não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Para tanto, fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e se o não fez, é que em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos, e como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo, fora insensata revolta contra a lei. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros, porventura, não atingem senão pelo trabalho ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consequências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso, e o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem, como o mal, são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. Então aí Kardec respondendo a um questionamento que é feito por muita gente. Se o nosso objetivo é chegar à perfeição, por que Deus já nos fez perfeitos, né? Já não fez prontos? A Igreja Católica fez isso. Ela criou a figura do demônio e para isso ela criou a figura dos anjos. Então ela lançou a seguinte tese: porque não foi Deus que explicou isso, foi a igreja, né? Deus criou seres perfeitos. Isso que idealizam, segundo a Igreja Católica, Deus teria criado seres perfeitos. E aí, um terço desses seres perfeitos que Deus criou, eles se revoltaram. E aí são os anjos decaídos. Daí a origem do inferno, do demônio, essas coisas todas. Aí, inclusive, provando que quando você cria um ser perfeito, você não deu para ele a consistência da construção. O que realmente nos dá o respaldo é a experiência. Como é que você vai chegar à perfeição sem ter experiência? Você não sedimentou nada. É construir uma casa pelo telhado. Não foi adquirido. Aquilo não foi construído um alicerce. Então, nós temos esse exemplo da igreja, que não deu certo, né? E temos um outro exemplo muito comum entre nós. Vocês já repararam o que acontece nas empresas familiares? As empresas familiares, elas são sedimentadas na experiência daquele ser que fundou a empresa, quebrou a cabeça, sofreu, teve uma dificuldade danada, mas adquiriu a experiência e as suas ações são baseadas na experiência adquirida. Aí ele chega num ponto que não tem mais condições físicas de conduzir aquela empresa e ele tem que passar a bola para os filhos, para os netos. Se ele foi sábio, pegou filhos e netos e colocou lá para varrer a empresa, para entrar na limpeza, para fazer, né, o seu operário lá no chão. Quer dizer, se ele permitiu aos seus seguidores, aos seus herdeiros, desenvolver também a experiência, esses herdeiros criaram fibratura. Por quê? Porque começaram de baixo. Adquiriram experiência, cresceram. Agora, vocês vejam o que acontece com aquelas empresas que aquele cabeçudo que aprendeu a beça, mas não aprendeu a base, né? Que foi como ele chegou lá, ele chega e diz assim, os meus filhos não vão precisar passar pelas dificuldades que eu passei. Ele matou a empresa. Depois fica acusando os netos, os filhos, mas não, a culpa foi dele. Ele eliminou dos filhos as dificuldades que ele teve, que foi aquilo que fez da empresa forte. A dificuldade é que te faz forte. Vocês vejam uma árvore que sofre a ação dos ventos. Essa árvore, se não dobra, se não quebra, ela vai adquirindo a fibratura para poder crescer ereta. É assim somos nós. Através da experiência é que nós ganhamos know-how. Uma grande parte do conhecimento foi tudo baseado na experiência. Se formou o crescimento através da experiência vivenciada. E aí, por exemplo, esse cara que não quer que os filhos e os netos passem pelas dificuldades dele, manda tudo para a escola, manda assim e tal, cerca de mimos. E aí, quando eles crescem, ele diz assim, olha, agora você vai dirigir minha empresa. E está tudo aquelas Maria Mole, né? Que pega a empresa e afunda. E aí vão dizer assim, não, porque está vendo, o avô trabalhou tanto. Não, o erro foi do avô. Ele não soube educar. E aí a gente volta, depois desse belo comentário do Luiz, à última frase do artigo 32. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. Quer dizer, nós escolhemos fazer o bem e o mal. Em todas as ocasiões da nossa vida, a gente tem escolhas para tudo. Eu brinco que pelo menos duas eu tenho. Ou eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, ou eu quero ou não quero. A gente tem escolha. As escolhas geram consequências. A escolha é causal, ela causa consequências. Então, eu escolho continuar ganhando uma propina para fazer tal trabalho. Não tem jeito, uma hora aquilo vai voltar para mim da mesma forma. Então, a consequência, ela vai ser colhida. A causa é a escolha nossa sempre. Nós temos na nossa mão, na nossa decisão, a capacidade de escolha. Por isso que o Espírito de Verdade tão bem nos alerta: espíritas, amai-vos e instruí-vos. A instrução nos aumenta a capacidade de escolha. E o amor é o caminho natural que todos nós devemos caminhar na vida, né, Luiz? Aliás, eu tenho sobre isso uma experiência muito bonita, muito importante até para passar, porque é uma experiência que aqui, isso é uma lição de vida, né? Nós tínhamos lá em São Paulo o centro e começou a frequentar um centro, um rapaz novo até, e ele era diretor de uma multinacional. E ele foi se aprofundando na doutrina, foi se aprofundando. Um dia ele pediu para conversar comigo, e aí ele falou, disse assim: Luiz, eu estou numa enrascada, estou numa encruzilhada danada. Ele era diretor financeiro dessa multinacional, e ele era o encarregado de dar a propina para os fornecedores. Em nome da multinacional. A partir do momento que ele conheceu a doutrina espírita, ele percebeu que estava fazendo um trabalho sujo. E ele, como espírita, passou a ter um problema de consciência. Então ele, com aquele problema de consciência, ele veio conversar comigo: o que que eu faço? Falei para ele, disse assim: olha, é uma decisão sua. Isso é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. Eu não vou te falar o que você deve fazer. Você, pelas convicções que você formou, você deve saber o que você deve fazer. E aí passou mais um tempo, ele sumiu. Então, ele fez a escolha dele. Ele continuou fazendo. Continuou fazendo. Por quê? Porque ele sabia que se ele fosse chegar ao presidente da empresa e dizer: olha, eu me tornei espírita, não quero mais fazer isso, porque isso não é uma coisa legal, ele estaria como um sério candidato a perder o emprego. E aí ele preferiu o tesouro que a traça rói. E aqui eu não vou nem culpá-lo totalmente. Não, é uma decisão dele. É uma decisão, porque às vezes o que nos movimenta na direção dessas decisões são coisas que a gente não tem muito controle, né? Mas é ótimo o exemplo que você trouxe, porque olha aí que exemplo forte. Ele sai e corre o risco de perder o trabalho e às vezes deixar a família em desamparo financeiro. Por que que eu não dei o conselho para ele? Porque ele ia fazer o que eu tivesse dito para ele fazer. E já pensou ele vindo lá e falou: e agora? Como eu mantenho minha família? Né? Ô Luiz, eu segui o seu conselho e perdi o emprego. E agora? Quer dizer, mas ele estaria tomando uma decisão, porque eu falei para ele tomar. É uma decisão que o espírito tem que tomar. A prova é dele. E aí você vê como a vida é linda e como os espíritos, eles seguem isso à risca. Eles não desrespeitam o livre-arbítrio. A liberdade de decisão. É de todos. Exatamente, porque essa história vai terminar de um jeito. Vamos imaginar que mesmo ele continuando dando a propina, daqui a pouco, por outro motivo, a empresa mandou embora. Aí bate na consciência dele e fala assim: puxa vida, fiz pela essa empresa e agora eu estou pagando o preço do quê, né? Exatamente, né? Quer dizer, então... E ainda continuo sujo aqui, continuo, né? Continuo sujo. Então aí, essa é uma decisão que os espíritos nos permitem que nós tomemos. Por quê? Porque seja qual for a decisão que eu tomar neste momento, eu chegarei em algum dia, através da experiência, à perfeição. A perfeição é inexorável, é fatal. Agora, o caminho à perfeição eu tenho que trilhar, que é para criar a fibratura. E pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, e vai depender única e exclusivamente das nossas ações. É isso. Como ele fala aqui, alguns se distraem no caminho, vão ficar lá observando paisagens, enquanto outros estão trabalhando fortemente. Que o caminho que ele fala aqui deixa claro que Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo. Isso. Então, que a gente possa trabalhar na evolução do nosso ser espiritual. Isso aí. E vamos ler o último artigo, Luiz, para a gente concluir o Código Penal das vida, da Vida Futura. É o artigo número 33, e é assim que está escrito. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nestes três princípios. Vamos a eles. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. E terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Está aí, né? Quer dizer, a escolha é nossa. O caminho, ele é determinado pela nossa escolha. E os três pontos são claros. O sofrimento é decorrência de uma má decisão. Quando nós tomamos as boas decisões, o nosso caminho é aquilo que os espíritos chamam de completista. É aquele que, numa etapa, ele conclui a sua tarefa. Então vocês vejam, quando você pauta uma existência na prática das coisas corretas, você está a caminho de uma forma breve. Você está diminuindo a distância a ser percorrida até alcançar a perfeição. Então, a cada existência que a gente procure fazer o melhor. E o mapa da mina Jesus nos deu. É, nós não podemos reclamar que eu escolhi errado porque eu não sabia discernir. Jesus foi muito claro. Você gostaria que alguém te fizesse o que você vai fazer? Então, se você vai cutucar um cara com um espeto, você volta-se para você e diz assim, se alguém me cutucasse com um espeto, eu gostaria? Não, então não vou cutucar o cara. Dá certo. Entendeu? Quer dizer, então você tem as respostas para aquilo. O caso desse moço, que ele era o encarregado de dar a propina. Se ele perguntasse para ele, você gostaria que alguém te corrompesse com o dinheiro? Não, então não corrompa os outros. Nós temos a resposta para tudo através dessa máxima do Cristo. Quando nós queremos saber o que é o bem, basta você ver o que você gostaria que fizesse com você. Quando você fez a escolha do que gostaria, aquilo lá é o bem. Faça com o outro. Que referência simples, né? Mas não tão simples de executar. Né? Muitas vezes a gente também não sabe o que gostaria, né? Muitas vezes a gente fica preso, será que eu quero isso, não quero? Porque como há uma confusão muito grande entre a vida material e a vida espiritual, as pessoas querem gozar da vida material. E aí, nessa hora, muitas vezes escolhe a materna. Alan, o exemplo clássico que eu cito sempre aqui, a respeito da minha irmã. Eu coloquei o livro Os Mensageiros nas mãos dela e disse assim, leia esse livro que você... Ela é muito inteligente. Ela é tão inteligente que logo pescou. Na primeira ou segunda questão, ela disse assim, tá aqui esse livro, você acha que eu vou ficar louca? A expressão que ela usou, você acha que eu vou ficar louca? Não vou, não. E realmente, ela tinha certeza que ia ficar louca, porque a partir do momento que a consciência clareasse para ela, ela ia fazer aquilo atormentada pela culpa. É o que acontece com esse moço. Enquanto ele não conheceu o Espiritismo, estava tudo bem. O Espiritismo causou problema para ele, porque fê-lo ver que ele estava em erro. E isso é uma consequência natural de quem começa a estudar o Espiritismo, porque não que o Espiritismo é melhor do que qualquer outra coisa, de forma nenhuma, mas ele nos convoca a olhar para dentro de nós. E olhando para dentro de nós, é impossível de não começar a ver as trincazinhas que tem aqui e ali. E aí você tem que começar a falar, como que eu faço agora? O que escolha que eu tomo? Para a direita ou para a esquerda? Para cima ou para baixo? Para a luz ou para a escuridão? Para o mel ou para a carniça, que nem diz Emmanuel. E é essa a diferença nela. O Espiritismo nos faz enxergar aqui. Porque aqueles que não fazem as pessoas enxergar, quando elas morrem, na espiritualidade, eles dizem assim, mas nunca ninguém me falou isso, nunca ninguém... Tem o irmão X, ele conta uma passagenzinha muito interessante. Um determinado amigo do doutrinador de uma sessão espírita se manifesta na reunião. Aí ele assim, oi fulano, você não imagina, o plano espiritual é uma realidade. E esse amigo diz assim, eu sei fulano. E ele ia falando, ele dizia, eu sei fulano. Aí chega uma hora, esse espírito disse assim, como assim você sabe? Ele disse, não, eu conheço isso tudo através da doutrina espírita. Ele disse, e você nunca me falou? Quer dizer, ele foi descobrir no plano espiritual. Porque aquele amigo que passou a vida junto com ele, ficou com vergonha de falar sobre o Espiritismo. Então, no mínimo, o Alain é meu amigo, não é espírita, eu tenho que fazê-lo ver que eu conheço esse assunto. Ele pode me dizer assim, olha, Luiz, não quero saber nada disso. Ótimo, eu vou respeitá-lo. Agora, se ele estiver interessado, ele é que vai se manifestar. Exatamente. E aí eu vou poder explicar. Mas você apresenta. Apresenta. É. E eu gostaria só de comentar o artigo 2º aqui do 33, que ele fala assim, olha, isso é uma coisa que... Eu ontem mesmo estava estudando sobre isso, que ele fala assim, ó, toda imperfeição, assim como toda a falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Eu vou falar um pouco do tédio. O tédio é uma doença muito presente na atualidade. O tédio é um vazio interior, é algo que você quer preencher de qualquer maneira. Hoje, por exemplo, nós percebemos o jovem e muitos adultos com tédio. O que que esse tédio promana? Promana o uso excessivo de bebidas, de jogos, de mídias eletrônicas. Então, você não consegue ver num ambiente dois jovens conversando, mas você vê os dois, cada um num celular. Isso é tédio. Isso é um problema muito sério, porque não está encontrando o tempo para a mente ficar vazia. Há uma ociosidade saudável, que é a hora que a mente elabora o que foi colocado para dentro. Agora, você não vê hoje, nem só jovens, como muitos adultos, sem estar na frente de uma telinha, que fica olhando para aquela telinha, como se aquela telinha fosse... tem um livro que eu li há muitos anos atrás, de George Orwell, que era 1984, e ele falava que um dia nós seríamos comandados por máquinas o tempo todo. E eu, às vezes, quando eu vejo, andando pelo carro, pela rua aí, toda pessoa olhando para uma telinha. É uma tentativa de preencher esse tédio existencial. É falta de observar o que tem em torno, de perceber que estamos agora, por exemplo, no inverno, na estação dos ipês. Nós temos ipês roxos e rosas, vamos falar assim, depois vem os amarelos, depois os brancos nessa sequência. Alguém observou algum ipê em volta? E tem vários floridos. Alguém observou uma pessoa que precisa de ajuda? Alguém observou um ambiente novo, uma árvore que cresceu, um bichinho que está passando por ali? É essa percepção do belo que está faltando para nós. Nós estamos muito em tédio por falta de colocar coisas sólidas, coisas mais importantes dentro do nosso coração. Fujam do tédio, mas busquem conhecimento, busquem coisas boas para encher o coração dessas coisas boas, porque daí nessa hora que você fica em paz, sozinho, você se volta para essas coisas, pensa, elabora. O tédio é algo que a gente deve tomar muito cuidado hoje em dia. Aliás, eu uso muito isso quando eu caminho na agronomia, porque eu sou obrigado a caminhar, né? Porque eu tenho o hepatite, como é o... A diabetes 2, né? Então eu sou obrigado a me mexer. E eu caminho uma hora e meia todo dia. E é um trabalho, né? E aí nessa caminhada, a minha mente vai formulando. Tem muitas palestras, eu formo nessa. E você vai olhando o celular o tempo inteiro? Não, celular nada. Aliás, a minha esposa reclama porque o meu celular não toca. Ela toca para mim e o celular não toca. Não sei que bom que esse celular... Mas é isso aí, Alan. E olha, em nossos pedidos de perguntas, chegou mais uma. Lá do Apoen, o Apoen é o irmão do nosso Luiz, do nosso Geraldo, que está lá junto com ele, ouvindo o nosso programa. E ele pergunta se a extensão do livre-arbítrio é a mesma para os indígenas selvagens e aquelas outras pessoas mais esclarecidas. É, veja bem, a questão do livre-arbítrio, inclusive o Livro dos Espíritos, ele traça limites, né? Eles perguntam até onde vai o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele vai até o ponto em que a nossa atitude vai prejudicar a terceiros, né? Então, aí os espíritos, eles colocam um limite. Por outro lado, quando nós temos à nossa volta uma criança, nós não permitimos que essa criança faça tudo o que ela quer, né? A gente fica de olho... Exatamente para prestar atenção quando elas vão fazer alguma coisa que ainda não tem condições de decidir por si. Mesma coisa são os indígenas, aquelas criaturas que ainda se encontram na infância da evolução. Esses espíritos, eles são limitados nesse livre-arbítrio exatamente como uma forma de protegê-los. É, eu lembro aqui do ensaio do Kardec, né, por sinal constante do Livro dos Espíritos, onde ele fala que no começo éramos por instintos, ou seja, comandados até por próprio Deus, pelos bons espíritos, que nós não tínhamos capacidade de discernimento. Aí é interessante que ele fala, mais avançados e corrompidos somos sensações, quer dizer, vivemos pelas sensações, que é algo que a gente vê muito hoje. É a pessoa que busca sensações através do prazer do corpo físico, come em excesso, bebe em excesso, sexo em excesso, são sensações. Quando nós estamos mais evoluídos e depurados, aí passamos a ter sentimentos. Muito provavelmente, essa hora da sensação, a escolha é nossa, do prazer. E o grande passo de escolha nossa é passar a vivenciar o sentimento. E esse é o momento que Deus, quando começa a soltar na nossa mãozinha, soltar a gente para caminhar sozinho no mundo, que é a hora que Ele nos dá o livre-arbítrio. É isso aí, você veja a sabedoria com que ele nos formou, né? Esses indígenas, eles são movidos praticamente pelo instinto, porque o instinto é infalível, né? O instinto foi desenvolvido durante todo o processo de evolução. Entre erros e acertos, formamos o instinto, que é infalível. Agora, a partir do momento que nós vamos adquirindo responsabilidade, nós vamos tomando o controle das ações. Obrigado, Apoio, pela pergunta. Um abraço para vocês aí que estão em Santa Catarina, esse lugar maravilhoso, terra da minha esposa, terra do Luiz, né? Nós temos bastante contato com Santa Catarina. Bom, o Luiz separa uma música para nós hoje? Aliás, uma particularidade. Hoje, mais do que a música, é o cantor. Homenagem ao cantor. Homenagem àquele que está operando o instrumento. Nós tivemos aí o Altamiro Carrilho, que foi uma carreira maravilhosa, desencarnou já. Está surgindo o seu substituto. Chama-se Rafael Beck. delícia de música. Eu sempre falo que essa é a música brasileira, né? Esse chorinho, essa música que é lá do meio do século XIX, lá 1850, 1860, e que vem caminhando conosco até hoje, né? Que, como que é o nome do rapaz? Rafael Beck. Aos 8 anos ele já tocava com o Dominguinhos. Puxa, hoje ele está com 17 anos e é considerado assim um gênio da flauta. É um reencarnado. Tem um outro também, né? Que veio com o Altamiro, e aí é no bandolim, que é o Danilo Brito. Nós temos dois violinistas, violonista, que toca violão, violonistas, né? Um em Piracicaba, um no Rio Grande do Sul, que são amigos, inclusive, fazem shows juntos. Eu não vou lembrar o nome dos dois, mas tem um grupo de músicos no nosso país. A gente precisa olhar para essa música, para essa sensibilidade. Não, esse deixar, é o belo da música, não, né? Não deixar essa sujeira entrar na... E pôr essa música para nossa família ouvir. É isso aí. Né? Nós temos que levar essas boas músicas. Muito bem. Terceiro bloco, estamos meio adiantado. Nos concentramos mais hoje para concluir o Céu e o Inferno, aquela parte do Código Penal da Vida Futura. Mas ainda dá tempo da gente comentar alguma coisa. Nós estamos fazendo um estudo sequencial das obras da Terezinha de Oliveira. Esse é o livro número 6, Estudos Espíritas do Evangelho. O Evangelho, minha gente, é uma ferramenta importantíssima. Ali nós encontramos essencialmente amor. Mas é preciso que a gente leia com sentimento. E nós encontramos no movimento espírita grandes intérpretes do Evangelho. Então nós temos o Emmanuel, que a gente sempre está trazendo aqui alguma coisa dele. A Terezinha de Oliveira mesmo. A Terezinha tem um livro fantástico que eu recomendo às pessoas que puderem adquirir. Parábolas que Jesus contou e que valem para sempre. É um livro que, inclusive, eu faço propaganda no Vadimeco. Nota 10. É nota 10. Aí tem também, nós temos Caibar Schutel. Nós temos o Vinícius, lá de Piracicaba. Pedro Camargo, que é o Vinícius. Então, nós temos aí uma base de... O Herculano Pires. Nós temos uma base de comentadores do Evangelho, espíritas de primeiro time, que nos ajuda na leitura. Então, quando eu tenho feito Evangelho no lar, o que eu tenho feito? Eu pego, estou lendo no Evangelho mesmo, leio o Evangelho e cada semana eu leio um desses comentaristas naquele trecho ali. Você faz um estudo ao mesmo tempo que está junto com a família, né? Lógico que sendo um trecho pequeno, não pode ser muito longo, mas você vai adquirindo o sentimento do Evangelho. E na rádio web nós vamos passar a produzir programas de Evangelho no lar. Isso. Aquelas pessoas que têm dificuldade de realizar o Evangelho, por falta assim, de conhecimento... Ou de companhia, poderão nos acompanhar através da rádio. Então vamos lá, nós estamos aqui na parte perguntas dos apóstolos. A primeira pergunta é a seguinte: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Está em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Foi Pedro quem perguntou, após Jesus ter falado sobre o perdão e como agir quando um irmão peca contra nós. E ele responde, né? Jesus responde, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, nesse ensino, ele quer nos trazer na visão da Terezinha que quantas vezes for necessário, nós perdoemos. O perdão é uma coisa incondicional, né? Até porque é bom que as pessoas entendam para poder sacar, né? Quando você não perdoa, você cria dentro de si uma coisa chamada mágoa. Aliás, segundo os especialistas, uma das principais causas do câncer. A mágoa, o ressentimento, ele nos corrói por dentro. É uma coisa ruim que nós conservamos dentro de nós. Então, vamos imaginar que nós não sejamos assim muito sentimentalistas, nós somos mais racionais. Então pensa, pela razão, não alimente dentro de si esses sentimentos, que são os sentimentos inerentes a quem não perdoa. É o perdão, inclusive o auto-perdão, viu, gente? É, nós precisamos perdoar e, ainda, além de tudo, nos perdoar. Porque nós estamos num nível evolutivo que nós erramos ainda. Né? Não porque a gente deseja, mas por ignorância, por movimentos falsos do nosso coração. Então, você, segundo lá no Pai Nosso, nós vamos perdoar conforme nos perdoamos. Não é assim? Eu posso te lançar um questionamento? Pode. Se Pedro não tivesse se perdoado por negar Jesus 3 vezes, ele seria o baluarte da igreja? Então, ele não seria. Ele não, aquilo ia ser uma âncora que não ia possibilitar dele construir tudo aquilo que ele construiu. Então, ele não só perdoou, como ele entendeu, né, a manifestação do nosso querido Jesus, quando falou para ele: você vai entender, Pedro, que o ser humano é mais frágil que perverso. E essa frase é uma frase que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e que, quando eu li ela pela primeira vez, foi marcante para mim, né? E hoje eu procuro olhar para todo ser humano mais com meu olhar vendo a fragilidade dele do que a perversidade. Existem os perversos, né? Nós, infelizmente, mas até esse perverso, ele, por trás daquela onda de perversidade, você vai encontrar um coração fragilizado. Você vai encontrar uma dor que o marcou lá no passado. Você vai encontrar uma pessoa ferida. E é uma criatura divina. É uma criatura divina, com os mesmos potenciais. Então, realmente, né, a gente precisa amar mais, perdoar mais. A Célia lá, do nosso, nossa querida Célia, a nossa parceira de Uzi, lá de Prescaba, e lá do Bom Caminho de Artemis, está mandando um abraço para nós aqui. Um abraço, Célia, para você também. Um abração para você, querida. Vamos lá para o item 2. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que primeiro venha Elias? Interrogam os discípulos a Jesus, após verem-no transfigurado e Moisés e Elias conversando com ele. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Como ensino fica que João Batista é Elias reencarnado. Então aí vocês vejam, né, de uma forma clara, Jesus fala de reencarnação. Elias voltou na figura de João Batista. Então, não enxerga a reencarnação na Bíblia, foi o tema que eu fiz uma palestra ontem lá na União Espírita de Piracicaba, quem não quiser. E ontem eu apresentei 26 títulos de versículos bíblicos que falam acerca da reencarnação. E é muito interessante, né? E essa passagem é uma das mais claras, né? Tem a outra lá do cego de nascença. Quem pecou foi ele ou seu pai? Como é que um cego de nascença pode pecar se não numa vida passada? Não tinha de onde, né? Tinha que vir de algum lugar. Vamos lá. E 3, aí a gente conclui as perguntas dos apóstolos. Por que não pudemos nós expulsá-lo? Indagam os apóstolos quando Jesus afasta o mau espírito que eles não haviam conseguido afastar do menino obsidiado. Por causa da vossa pouca fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. E como ensino nessa lição, o Teresinha nos comenta que é preciso ter condições de convicção espiritual para ser respeitado pelos espíritos inferiores. Essa fé somente se consegue com conhecimento e vivência das leis divinas. É a questão moral, né? Se a gente tem, nós somos possuidores. Por isso que se coloca de uma seriedade ímpar a questão das reuniões mediúnicas. Nas reuniões mediúnicas, nós lidamos com espíritos desencarnados. Se nós não criarmos um grupo muito coeso, muito homogêneo, muito, muito coerente e com responsabilidade, sem sombra de dúvida, nós vamos ter problema. Nós vamos estar brincando de conversar com os espíritos, né? E quando os espíritos sabem que nós levamos a coisa a sério, que nós nos responsabilizamos, eles nos respeitam. E aí, o resultado do trabalho mediúnico é fantástico. E Kardec enfatiza isso de uma forma clara. É a questão da homogeneidade dentro do trabalho mediúnico. Os pensamentos têm que estar todos alinhados com um mesmo objetivo. Cada criatura que está ali porque quer estar ali e ali é a melhor coisa que ele está fazendo naquele momento. Ele não pode estar dentro de uma reunião mediúnica e estar lembrando que o Corinthians está jogando, né? Porque o pensamento está vagando. É, a gente precisa ter foco nessa hora, precisamos ter trabalho e precisamos ter uma vivência de prática do Evangelho, né? A prática de transformação. É, o espírito superior, ele tem ascensão e domínio sobre o espírito inferior. Mas ele é superior em quê? Não é em posição hierárquica, ele força, é em moral. Né? Moral. Né? E essa moral só é desenvolvida na prática diária, na prática do dia a dia. Né? Até porque a moral, no plano espiritual, ela é a hegemonia. Né? A força moral no plano espiritual não tem para ninguém. Né? Quer dizer, qualquer movimento das trevas, no sentido de poder das trevas, poder da força, poder da intelectualidade, não tem condições de encarar o poder da moral. Até porque, só para vocês terem uma ideia, esses espíritos não têm nem condições de perceber a presença dos espíritos superiores. Pelo teor vibratório. Da sua vibração. Bom, eu queria agora fazer uma pequena homenagem a um amigo, Gino. E Gino desencarnou ontem. E Gino, ele teve o trabalho no movimento espírita de ser um fundador de centros espíritas, fundou 3 casas, onde ele pôs dinheiro próprio, construindo prédios e tudo mais. E ontem desencarna. Desencarna jovem ainda, né? Não era tão velho assim, e eu gostaria que todo mundo fizesse uma prece aí para o Gino. E Gino foi um grande trabalhador do movimento espírita em Piracicaba e região, e às vezes ele não era compreendido pela sua maneira, às vezes ele era bem enfático nas posições, mas de qualquer forma foi um grande trabalhador e agora se encontra a caminho do nosso plano espiritual, né? Eu tive muito pouca relação com o Gino. Eu acho que talvez nem tenha conversado com o Gino, né? Eu não era da relação de conhecidos dele, então nunca fizemos palestra, alguma coisa assim. Agora, eu sempre soube desse seu traço, né? E é impressionante como a espiritualidade, você vê que ela não fica escolhendo aqueles carinhas perfeitos, coisa, não. Ela pega aquelas pessoas que ela pode se utilizar, que tem boa vontade para tocar. Eu lembro disso em São Paulo, tinha uma senhora que era assim bem meia revolucionária, né? E aí ela bem despachada, pois fecharam um centro lá na terra dela, pois ela mudou para lá, foi lá e reabriu o centro. E nós fomos fazer uma palestra lá, uma ocasião, ela pura e simplesmente reabriu o centro, que diz assim, isso aqui não pode fechar. Né? Então, são pessoas que realmente têm assim, aquela dinâmica e aquela capacidade de obedecer o plano espiritual num determinado fim. E vai lá e executa. E a gente precisa. Nós precisamos aprender a entender que tem pessoas com uma habilidade, outros com outra, que escuta de um jeito, outros de outra, e juntos nós podemos fazer bastante, mas nós precisamos uns dos outros, e está aí o nosso amigo Gino partindo para o plano espiritual. Seja aí bem acolhido, meu amigo. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Passa rápido demais, né, Luiz? Sim, aqui o Geraldo deve estar com saudade, mas ele está com os irmãos lá. Está lá na praia, vai passear. Lá onde ele está, o que tem é, eu falei para o Geraldo só para ele não esquecer, que tem um peixinho daquele, como é, né? Não é tilápia, é um outro nome. Parecido que fica, com esse manjuba, é, não? Que é aquele peixe de rio, que tem debaixo da ponte lá, tem um restaurantezinho debaixo da ponte lá em Dayal, que tem esse peixe e é muito gostoso. Muito bem. Amanhã eu estarei lá no Luz e Verdade, lá em Santa Terezinha, fazendo a palestra. E eu agradeço mais essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui nesse programa, né? Falando e divulgando a respeito da doutrina espírita e rogando pelo nosso amigo Higino, que ele possa ser encaminhado e que nós possamos passar um bom fim de semana em saúde e paz. Muito bem, que a gente possa ter uma semana aí fantástica, cheia de disposição para nos transformarmos. É o final de mais um programa Visão Espírita. E você agora continua ouvindo a programação da Rádio Brasil 690, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Um grande abraço a todos. E vem aí o programa da Igreja Católica Construção. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.